Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja, desfilando na sua rádio favorita. O mundo dos sertanejos, moda sertaneja. Olá, você que está em todo o Brasil e mundo acompanhando a Rede Internacional Target Radios. Por aqui é Juliana Fernanda em mais uma edição do Moda Sertaneja. A partir de agora, aqui na sua rádio favorita, vão desfilar os grandes sucessos da música sertaneja. Enquanto você clica na referência para o mundo, targetw.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Tudo de melhor para você que ouve e ama Target. Para começar muito bem essa edição do Moda Sertaneja, Chitãozinho e Chororó, Deixei de Ser Cowboy por Ela. Viva o mundo Target! É sucesso? Então é Target Radios. Moda Sertaneja. Bem-vindo ao território dos sertanejos, Moda Sertaneja. Essa é chorada demais, embora essa então. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, vou pra onde Deus quiser. videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ai, ai, ai, vou indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sábia, a majestade sábia. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, onde Oxóssi é o Deus. Ali eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade, pra este mundo de Deus. É que o meu eu, este tão desconhecido, jamais será traído, pois este mundo sou eu. É agora, vamos lá, todo mundo assim. Solta a voz, vai. Ai, ai, ai, vou indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Ai, ai, ai, que bonito! Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Se as estrelas nascem aqui no chão, ou não. Luz, paixão, rodeio. É na estrada, céu azul. Azul é rodeio. Esporas que não ferem, não rodam nessa história.

alegria de um país inteiro. Festa de interior. Uma beca invocada, um pingente no chapéu. Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro. Em criança eu aprendi a prender o gado leiteiro. Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero. Tinha o bezerro doente, a ordem do fazendeiro: mate logo este animal e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro. Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido por ter que sacrificar o animal recém-nascido. Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido, pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido. Com ervas e benzimentos seu caso foi resolvido. Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava, como ele era dividido. Quando o fazendeiro soube, chamou o meu avozinho, disse: você foi teimoso não matando o bezerrinho. Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho, aqui no feio vovô como uma chaga de espinho. Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algum carinho, e sem grande sacrifício vovô arrumou serviço ali num sítio vizinho. Em pouco tempo o bezerro já era um boieirado, bonito, forte, troncudo, mansinho e muito ensinado. Automóvel do atoleiro ele tirava os punhados, por isso na redondeza ficou bastante afamado. Até que um dia à noitinha um homem desesperado gritou pedindo socorro, seu carro caiu no morro, seu filho estava prensado. O carro da ribanceira o boi conseguiu tirar. O menino estava vivo, seu pai disse a soluçar: qualquer que seja a quantia, esse boi eu vou comprar. Eu disse: ele não tem preço, a razão vou lhe explicar. A bondade do vovô vê e o seu filho salvar. Esse velório valente é o bezerrinho doente que o Senhor mandou matar. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer, e as estrelas rodando em carrossel, testemunhas do amor, eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. As noites sabem como eu te espero. As estrelas rodando em carrossel, testemunhas do amor, eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. Rádios, todo mundo ouve e ama, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Finalizando blocos, Zezé Di Camargo e Luciano, Sonho de Amor. Teve ainda João Paulo e Daniel, Nelore e Valente, Dallas Company, Clima de Rodeio, Luan Santana, Incondicional, Vitor e Léo, Luz, Paixão Rodeio, Léo Magalhães, Majestade o Sabiá e Chitãozinho e Chororó com Deixei de Ser Cowboy por Ela. Por aqui é Juliana Fernanda com o desfile dos grandes sucessos da música sertaneja. E enquanto fazemos um rápido intervalo, clique em targetw.com, a referência para o mundo. Fique aqui na sua estação favorita, que o Moda Sertaneja volta já. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Música. passava um pouquinho, fosco, clarinho, rasgava o bajão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paizão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soprou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as batidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. E disse também, num jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Desde seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, que o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome e amar eu vendi. Que pena, era minha lembrança. Eu trouxe herança do seu avô, mas deixa pra lá, eu vou esquecer. A herança é você e você já voltou. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja. Quando te olho, eu sinto que te amo. Se penso em tudo, eu volto imaginando assim, toda, toda só pra mim. Eu vivo sonhando com beijos e abraços, e agora perdido, não sei o que é que eu faço assim, sem você perto de mim. Me diz por que te amo tanto, tanto que nem cabe em mim. Me diz por que te quero, te espero, sei que vou até o fim. Me dá um abraço e não fala mais nada. Me dá, eu quero mesmo, diz que está apaixonada. Me dá seu carinho, seu amor. Me dá um abraço e não para mais nada. Me dá, eu quero mesmo, diz que está apaixonada. Me dá seu carinho, seu amor, seu amor. Com vocês, nossos amigos, parceiros, Jorge e Matheus. Quando te olho, eu sinto que te amo. Se penso em tudo, eu vou te imaginando assim, toda, toda só pra mim. Eu vivo sonhando com beijos e abraços perdido. Não sei o que é que eu faço assim, sem você perto de mim. Me diz por que te amo tanto, tanto que nem cabe em mim. Me diz por que te quero, te espero, sei que vou até o fim. Me dá um abraço e não fala mais nada. Me dá um beijo, diz que está apaixonada. Me

telefone. Você vai ver. Troquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. E bem depressa eu mandei a solidão embora. E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você, me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Dona das minhas vontades, com a chave da paixão, tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero me você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Fala com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Moda sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Eu não sei dizer se esse amor vai voltar a ser o que já foi. Não sei se depois que amanhecer nós vamos saber o que fazer. Se vai me julgar mais uma vez, não pergunte coisas que eu não sei. Coisas que eu não sei. Não sabemos onde vai parar. Sei que até você vai duvidar, mas não vou jurar nem prometer algo que não sei se vou fazer. Eu não sei se é eterno, mas posso te dar todo o meu tempo. Já não sei mais nada, já não sei mais nada. Se estaremos juntos até o fim do mundo. Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim. O amor que amamos sonhando. Já não sei mais nada, já não sei mais nada. Se vai ser assim. Seu café derrama no sofá, distraída não sabe o que faz. Não consegue ver que acabou. Não quer desistir mais desse amor. Mas tudo que vê é o que sou. Não me peça mais do que eu te dou. Não, já não sei mais nada. Já não sei mais nada. Se estaremos juntos até o fim do mundo. Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim. O amor que amamos sonhando. Já não sei mais nada, já não sei mais nada. Se vai ser assim. Essa vida é como um livro, cada página é um dia vivido. Que não podemos escrever e apagar. Essa noite eu preciso tanto te beijar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Não sei. Sem mais nada. Se estaremos juntos até o fim do. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos. Moda Sertaneja. Só depois daquele beijo despertou o meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Sertanejos no ar. Moda Sertaneja. Achar um toque do destino, o brilho. está na rede Target Rádios. As melhores rádios e melhores ouvintes são Target. E finalizando essa edição do Moda Sertaneja, Leandro e Leonardo, Um Sonhador. Teve ainda João Bosco e Vinícius, Final de Semana. Bruno e Marrone, Já Não Sei Mais Nada. César Menotti e Fabiano, Você Vai Ver, Brincar de Ser Feliz. Maria Cecília e Rodolfo, Tchau, Tchau. Guilherme Santiago, Vou Até o Fim. Iniciando este bloco, Zé Henrique e Gabriel, Mala Amarela. Bom, na semana que vem tem mais. Eu, Juliana Fernanda, tô indo nessa, mas volta a qualquer momento aqui na sua rádio favorita. E não esqueça de visitar o nosso portal, targetw.com, onde você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.